Espírito Santo, quero ouvir a sua voz e sentir seu tocar. Espírito Santo, te dou minha vida como oferta viva em seu altar. Meus passos rumo ao seu encontro.